Este é DJ Júnior Moreno Digital, disparando só as balas da saudade. Saudade do Rubi. Valendo, Gil. Foi você, você e eu, aqui no fundo do espelho, no garapé, onde você se vê. Há uma criança brincando de se esconder. Pense numa música, hein? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. Belzinha, Rayane e a Marlete, companhia do nosso amigo Luiz, que hoje está no berço comemorando o seu aniversário. Obrigado, viu, Luiz, pela preferência de você estar aqui. Sinta-se à vontade, o som é nosso. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Alô, Cidinha. Você pode cantar como esse pássaro. Rubi! Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. E sempre só. Rubi, passado. Solte a menina que ainda existe em você. Presente. Sorria pra vida e recomece a viver. E futuro. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Sempre poderoso. Você pode voar. A gente aqui detonando e fazendo absoluto. Sabai aí pro nosso amigo Marivaldo, doutor Cidinha, os DJs com a gente, Abel, Jairinho, alô Monique, é a segunda na Florentina. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Novo Rubi. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Se abraçando o nosso parceiro Glass, aí da VMK, oficina que sempre está presente, curtindo o nosso som. Um abraço em companhia da esposa. Um abraço, Glass! Cara, sangue bom, hein? Passei muitas horas aí? E não consegui esquecer. O Bigo tá em todas. Em cada sinal do caminho, eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Amigo secretário Manel Rodrigues aí. De alguém que companhia de toda a galera. Alô, Jairinho, chega com o Jorge. O Siqueira lá. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Essa noite eu sonhei que eu estava em um lugar poderoso Rubi, onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Para Frank Contador! Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. E a gente só recordando no Parque Show. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Assim? Sempre assim. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Novo Rubi. Parecia que o vento soprava sempre a favor. A tecnologia mais avançada do e mundo. E as crianças podiam até passear. Alô, Glaciar. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Olha aí, te mexe. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Aí conhece, né, Glaciar? Mas a noite passou e o meu sonho cínico teve fim. Ai, que bom seria se a vida e a vida fosse assim, sempre assim. Saúde, paz e muito amor. É ruim. E a gente dançando bem agarradinho. Alô, Parque Show! Negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra que? Tá chegando o Big Brother. Seu mundo sou eu, nada mais. sua alegria, você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar, porque jamais conseguiria de mim se afastar. Só no balanço. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te amar. Nossa amiga Monique já preparando tudo pra segunda-feira. O nosso Rubens Saudade lá na Florentina. É verdade. Prepara, Jairinho. E aí? Quero lhe dar. E o caqueado? Sexta-feira no Mauro, sábado, Bar da Nega, lá em Aguarindas, é a festa Rubi. Domingo, Santa Bárbara. Segunda na Florentina. Por quê? Lá no Jurunas. Esse gesto tão falso. Bora, Barivaldo. Maneiras cruéis e tão frias. Só de boa. Fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar, porque jamais conseguiria de mim se afastar. Mais uma pra galera aqui, ó. Essa música é linda demais, hein? Doutor da Polícia Federal. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos. Aí, Jairinho. Me dá mais um beijo, vem. Te quero. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Júnior Moreno. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. O parceiro Luiz. Me dá seu veneno, seu corpo moreno. DJ Júnior Moreno. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Um abraço ao Soares, o Boca, a Marli, toda a galera aí curtindo com a gente, a saudade. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho dessa galera aqui do Benguí. Parque Show! Eu vivi procurando. Sequência no CD. Esperando o amor conhecer. Oi! E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Amor te entregar, meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. E ele quer. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanhã.

nossa equipe Cidade Nova, o Olhar Te Quero 1380. Oi! Quanto é doida! Marlete, Rayanezinha e as meninas aqui do lado. Beijo no coração. Fazer de você minha Romeu. Gozar as delícias do tempo e a vida. Hoje no aniversário aí do nosso amigo Luiz, né? Pode crer. Me pegue, me abrace, me amasse. Me beije, me enrosque, me lace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Super poderoso Rubi. Eu quero seu cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca. Viver pro que der e vier. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Imaginei que minha vida iria mudar. Fala, amigo. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Oi, é a nave. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Super poderoso Rubi. E diz assim pra ela: se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Fala, Cidinha! Se você me quiser. Marivaldo, toda a galera aqui do ladinho. Se você me quiser. Vamos curu sambar, né? Ser muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. E comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Saudade! Se você me quiser. Bora, Parque Show, bora, Parque.

nosso Rubi. Nem faz chorar, eu vou voltar pra você e dizer que só você eu hei de amar. Rubi, nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de saudade. Já tentei me libertar e esquecer o que passou. Ah, eu preciso de um amor pra esquecer quem não me amou e nesta tristeza por um fim. Já não sei o que fazer pra sair da solidão e fazer. Nosso amigo Tato do Brigola. Um abraço, Júlio Moreno. Obrigado, Tato. Todo mundo tem alguém. Eu vivo sozinho assim. Quero ter também um amor. Daí, João. E a galera da saudade! Fala, Bigola! Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Que é isso, Glaciar? O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Esta noite eu vou sair. Olha, Jairinho, te cuida aí. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Mata meu desejo. Bora, Dodô, o que é que tu quer, Dodô? Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Cínica. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Eita, Sandro. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Bora, Dodô. Não tem luar. Você é como os dias que o sol resolve não brilhar. Você é como as nuvens que só faz chover. Mas mesmo assim eu gosto de você. Eu gosto de você. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Alô, Glaciar. Eu gosto de você. Procure me entender. você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como a lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Você gosta? Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Eu gosto de você. Preciso de abraçar o homem da categoria do Rubi aí, ó. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. É a festa, Rubi! Eu gosto de você. Preciso de você. Amigo Luiz, um abraço. Sexta no Mauros. Bora no sapatinho, bora. Alô, Parque Show. E aí? Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, e a primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. No sapatinho. As mulheres do sapatinho, as mulheres do sapatinho, só no sapatinho. O nosso doutor no sapatinho, vai. Vamos de roda de samba agora. Roda de samba no morro é assim. Arma no terreiro, as violas, o ritmo. E cada um chega e diz aquele recado bacaninha. Só de partido alto. João Siqueira, bora ver se tu te garante, vai. O galo cantou no poleiro, que dizer barata viva, atravessa galinheiro. O pinto piou, o pinto piou. O galo cantou no poleiro, que dizer barata viva, atravessa galinheiro. Coitadinha da barata, que se atrever a passar por ali, será disputada a pobre coitada, pra ver quem no bico lhe vai destruir. O pinto piou, o pinto piou. O galo cantou no poleiro, que dizer barata viva, tá muito fraco. Atravessa galinheiro. O pinto piou, o pinto piou. O galo cantou no poleiro, que dizer barata viva, atravessa galinheiro. A galinha cacareja, o pinto pia e o galo figueiro. Canta anunciando que é dia de festa, banheiro, piquenique lá no galinheiro. O pinto piou, o pinto piou. O galo cantou no poleiro, que dizer barata viva, atravessa galinheiro. O pinto piou, o pinto piou. O galo cantou no poleiro, que dizer. E a gente se divertindo, claro, curtindo esse domingão. Amanhã dia de trabalho, a galera se divertindo, isso que é importante. Nada, só de boa. Dinheiro vazio, em noite bem turva, com luz apagada. E o pinto piou, o pinto piou. galo cantou. E um dodô que disse barata pira. Cabeça gata. Barata pira, é? Do pico piou. Alô, Boiol. Tem alguém do Paisandu aí? Ser barata pira. Tem alguém do Leão aí? Sempre a gente, abraço, Marivaldo. Ao lado da Cidinha, Rafael, seu grande amor, essa amiga Monique, coisada já, Jairinho. Valendo. Água, sangue de Jesus. Nosso amigo Luiz comemorando o seu aniversário com a gente. Um abraço também aos amigos aí, a galera do Bengola, vai estar sexta-feira lá no Mauro Rubi Saudade e um fantástico tremendão. Aí no sábado a gente vai até Aguarindas, lá no Barra Negra. Domingo, Santa Bárbara, recebendo o Rubi Saudade. E na segunda-feira, é lá na Florentina. Alô, Benguí! Cadê a galera do Benguí? Segundo Gilmar Melô do Enxame, na época, né, filho? Aqui como nome original. Oi! Alô, Valmir da Sucata! Solteiro tá um grito bem alto. Alô, Benguí! Tropical, né, Jamal? Jamal. Abraço aí pro Zé Luiz, a galera do Bengola. Muita pedra no Givaldo nessa época. Só relembrando de boa, a galera curtindo aqui no Bengola. É o som do agito. Bora, Dodô. Guarinas, domingo Santa Bárbara, segunda no Jurunas, Florentina. E avisamos que não é amanhã, segunda-feira, na próxima. Na próxima segunda-feira, lá no Jurunas. João Cigueira, lá, agora do Bengola, o irmão segundo grau do Jairinho. E sai do chão, e sai do chão. Alô, Assis! E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão, e sai do chão, chão, chão. Abraço aí a Cris Botelho, Eliana, Nitinha, né? As inseparáveis do Cigueirão aqui com a gente, valeu! Vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Alô, chorinho! Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. E um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Coração de menino esperando na janela. Lá vem ela, toda bela. Coração de menino é uma porta sem tramela. Lá vem ela, toda bela. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. E olhar misterioso só de boa. Sou beija-flor sem a flor. É verdade. Em parte leva certeza, aí, pá, mas deixa a saudade coberta de dor. Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. E a gente é agarradinho, beija Parque Show, o nosso Rubi Saudade.

seu amor. Ele é o serrador. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. É. Meu coração tá em pedaços. É. Está é. Em é. Saudade. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volta pra esse cara. Volte, amor. Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor. Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. E o olhar sempre dizendo mais do que palavras. Meu desejo, tirar essa dor. Saudade.